vai me dar, não é? Por quê? Porque, segundo também os orientais, Confúcio nos dizia que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, muitos tesouros, não. Verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. E é verdade. Eu conheço homens milionários e que são extremamente infelizes, que só conseguem dormir com remédios para angústia, para ansiedade, porque ficamos tão presos, tão apegados aos bens materiais, que sofremos com a falta deles, ou para mantê-los. E Buda nos ensinava que existe a teoria, a lei da impermanência. Tudo está em profunda mudança o tempo todo. Que a lei do progresso, segundo a doutrina espírita, nos fala também que o progresso ocorrerá inevitavelmente e que a mudança é necessária para o progresso. Então, se nós depositarmos a nossa felicidade nos bens materiais, nas pessoas, nos nossos pais, nossas mães, nossos cônjuges, um dia, mais cedo ou mais tarde, eles nos deixarão, retornarão ao mundo maior e sofreremos. Então nós temos que começar a exercitar esse desapego da vida material para podermos ser mais felizes. Então, voltando ao Salmo 23, quando verdadeiramente o Senhor for meu pastor, quando eu verdadeiramente acreditar na justiça divina, que tudo o que acontece é para a minha felicidade, quando eu acreditar realmente no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, quando eu me colocar nas mãos do nosso Pai Criador, quando Ele for verdadeiramente o meu pastor, nada me faltará, porque estaremos tão plenos, tão cheios do Espírito, a centelha divina, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, esse estado consciencial de desapego, de fé inabalável, vai nos ajudar muito a vencer todas as agruras, as dificuldades da vida. Porque, como nos recordamos, Jesus de Nazaré nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, mostrando que o seu reino não é deste mundo ainda, e que, portanto, nós precisamos aprender a enxergar o mundo material com outros olhos. Não é que devamos desamar as coisas ou as pessoas, mas dar-lhes o devido valor, a posse efetiva e não afetiva. Tem pessoas muito simples que são extremamente egoístas. Às vezes a pessoa só detém uma bicicleta, mas ai daquele de quem encostar um dedo na sua propriedade. Ao contrário, pessoas muito ricas, extremamente desprendidas, que podem e muitas vezes auxiliam instituições filantrópicas, né, que não têm aquele apego tão grande aos bens materiais. Então, nós distinguirmos exatamente o que é posse efetiva e afetiva vai nos ajudar também a lidar com o problema do materialismo. Porque essa é uma das grandes missões do Espiritismo, é justamente combater o materialismo. E eu me recordo de um dos livros de Humberto de Campos, onde ele diz, em uma certa passagem, o mentor espiritual dando uma comunicação na reunião mediúnica, dizendo: vocês, espíritas, não vivem como espíritos. Vocês acreditam, falam do mundo espiritual, mas verdadeiramente vocês agem como ele não existisse. Nós não internalizamos ainda, meus amigos, a consciência de sermos um ser imortal. Nós não somos essa carne, esse corpo, essa personalidade, não é? Então, à medida que nós fortalecemos essa fé através do estudo, daí a importância do estudo das obras básicas de Allan Kardec, do estudo sistematizado da doutrina espírita, do estudo do Livro dos Espíritos e todas as outras obras complementares que nos ajudarão a fortalecer essa consciência.